está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri, pela Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, uma frequência comunitária há 24 anos, transmitindo múltiplas vozes. O programa começa com uma BG, vou mudar um pouquinho o formato para contar o que vai rolar. No Muqueca de hoje, traz Cristóvão Bastos e Rogério Caetano, que estamos ouvindo no fundo, um chorinho para Cochabamba. E além disso, vai rolar Silvia Machete, Cell, Ultraman, Planet Ramp, Baiana System, Junior Black, que subiu recentemente. Axé, brother. Arnaldo Antunes, PC Silva, Mercedes Sosa, Paris Combo, da França, Lirinha, Catarina Didiá, Luiz e os Alquimistas, Doralice, Maracatec, Martins, Orquestra Mala Sombro, Silvan, Galvão e Família, Projeto Mujique, Mandimbo, Marcelo Rangel, Juliano Holanda, Rockers Control, meu inglês, Copacabana, Machado com X, Curumim, Mr. T-Bone, Chico César, Fernanda Porto, Chico Buarque, Francisco Elombre, cheio de Chico, hein? Banda de Pífanos de Caruaru, Roberto Menescal, Bossa Cuca Nova, Isabela Moraes, Alexandra Nicolas, Trio Virgulino, Trio Virgulino com Dominguinhos, Jussara Silveira, Zé Miguel Wisnik, Erasto Vasconcelos, Areia, Maestro Ademir Araújo, Maishi ou Mike, M-A-I-C-H, NJ, Negra Jaque, Cachola, Imun, Ha. Ah, tem também o Gustavo Black Alien, diretamente de Nikit. Então bora. Hoje, 27 de outubro de 2022. Mercedes Sosa, Viento del Alma. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Juntando el eco de torbellinos, traigo las huellas de los amores antiguos. agua rasa y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya sé la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. El sapo le tiré. Elle était envoûtée par le charme hidalgo, les castagnettes et le tango. Son souhait le plus ardent de prendre pour amant un beau cavalier rose, un vrai tout en chair et en os. Aïe aïe, Irénée, pourquoi n'es-tu pas née en pays latin plutôt qu'en pleine Vendée? Aïe aïe, qui dollard de n'avoir pas le corps des Andalouses que l'on jalouse et qu'on adore. C'est pourquoi, pas à pas, elle en vient, les appâts qu'elle n'avait pourtant pas. Aïe, quelle déception! Consumée par sa passion, elle tenait toujours bon, dansant le flamenco sur son parquet à coups de sabot. Mais un jour, n'y tenant plus, elle reprit le dessus, en bateau s'embarqua direction la Costa Brava. Aïe, je suis folle de voir tant d'Espagnols, criait l'hystérique en péninsule ibérique. Mais là, l'Igresse fit place à la détresse, quand dans un bal elle découvrit l'ampleur du mal. Les madones ont diablé sur Aïe et d'Irénée, car tous les Espagnols la trouvaient malsonne. Tel un taureau dans l'arène, fonçant sur tout ce qui bouge, Irénée hors d'haleine, furieuse, finit par y voir rouge. Saisissant les éventails, les cheveux en bataille, Irénée frappait fort avec la grâce d'un matador. Mickey, mais quelle mouche la piquée, bégayait ainsi les Conchita Condamet. Aïe, aïe, caramba, maman, quelle corrida, disait les gars qui maintenant n'en revenaient pas d'assister à ceci, tout ça sans sourciller ses gardes en bien. C'est donc en perdant la tête qu'Irénée fit la conquête de la population, mais surtout d'un certain Ramon, qu'on trouvait la très ludique. Oui, tu es le mal de ma vie. Elle en profita aussi pour avoir le mal du pays. Ah, je voudrais t'en revoir, ma Vendée. Aïe, mon Ramon, ramène-moi d'ici, t'es un homme. Le pauvre gars, ma foi, n'eut pas le choix. Avec Irénée, franchissons les Pyrénées. Et voilà qu'en Vendée, l'on se vante à tout va d'avoir tous les soirs de la semaine une corrida chez soi. Allez, on est solidaires. Thank you.

dentro quente, para infiltrar minha ardente, para um dia sem movimento. Todo fogo é santo. Lave-me sob uma luz vermelha, na paz de um quarto escuro, me revelando impuro. Eu te peço, meu bem, que me filtre. Quando passa em mim a tua voz, tão cercada de poeira, não esqueço o filtro do amor. Traga-me fumaça dentro quente, para infiltrar minha ardente, para um dia sem movimento. Todo fogo é santo. Quero que me ame ao meio-dia, atravessando a rua. Por isso eu te peço, eu te peço, meu bem, que me filtre. Para um dia fora de foco, todo filtro é santo. Este é o Moqueca de Siri. No ar toda quinta, direto do B-Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, gravado ao vivo, das 7 às 9 da noite. Domingo das 11 ao meio-dia, dos 11 à 1, tem o repeteco do programa gravado. Arroba Moqueca de Siri nas redes sociais. Moqueca com U e Q-U. Lá mi ré, dó ré lá. Catarina de Já, nosso forte é nossa rima. Você me esnobou, eu vou te infernizar. Com goia do cigarro, você vai se engasgar. deixa de braveza. Vamos deixar que essa braveza dormir. Tudo que eu quero é amar, te levar para um lugar com as minhas, fazer amor nas pradarias. Só o que eu quero, meu amor. Afinal, só o amor constrói. Como diz o filósofo, para se fazer o mundo melhor, é preciso mais união. Vamos debulhar o trigo, vamos repartir o pão. Ama coisa lulu. Fortifica os ossos. Vamos amar. Vamos nos amar. Quem não te lê, mas eu leio sim, eu só não sei se corresponder, meu bem. Me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu ar, meu sal, minha consignação, meu ritual. Eu não sou mais minha sólida. Você me traz continuação. Esse teu ar de me engolir, eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir. Se você tiver de sobra um pra me subverter, meu bem. Me dê. Eu que nunca fui tão certo, faço pose de quem não te lê. Manobra, eu não sei corresponder, meu bem. Me dê. Um motivo mais sincero pra eu não ter que ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu ar, meu sal, minha consignação. Mais minha solidão, você me traz continuação. Esse teu ar de me engolir, eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir. canoa, deixa o vento. levar. Um arrozal de vela alta pra chegar lá no farol, dançar carimbó na areia, dançar carimbó pro mar. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Bota essa saia, menina! No balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. No balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. Era um baque marinheiro no romper da madrugada. Viro o leme da canoa, deixa o vento me levar. No arrozal de vela alta pra chegar lá no farol, dançar carimbó na areia, dançar carimbó pro mar. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Carimboleira, carimboleira, carimboleira, carimboleira. Primeiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje, na verdade são três terços, daí tem um finalzinho. Enfim, ouvimos Cristóvão Bastos e Rogério Caetano, um chorinho em Cochabamba, Vientos de Lama, Mercedes Sosa, Irene, Paris Combo, Totalmente Tchá Tchá Tchá, Silvia Machete. Deixar um beijo pra querida Silvia, tocamos umas figuras esta semana e em breve teremos a participação maior dela no Muqueca. Aguardem. Filtre-me, Lirinha e Céu. Lá Mi Ré Dó Ré Lá, música de Catarina de Já. Luiz e os Alquimistas, com Doralice, Calor no Rio, Martins e Orquestra Malassombro, Me Dê. Fechamos o quartinho com Carimboleira, Silvan Galvão e sua família. No fundo estamos ouvindo o Projeto Mujique, figurinha já carimbada no Muqueca. Balada de Aventurança. Vem aí o Projeto Lab Sonoro, aguardem. Muqueca de Siri, subindo um laboratório de som na Cova Funda. Quer trocar uma figurinha conosco? Nas redes sociais é Muqueca Siri, Muqueca com U e Q-U. Quer ouvir os programas anteriores, desde 2006, toda a história desse programa premiado pela PCA como melhor podcast em 2007, quando ninguém sabia o que era podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020. Tá tudo no archive.org. Todos os programas distribuídos pela rede. archive.org. Começar ao lado B com Madimbo, Moqueca da Meia-Noite. Depois Marcelo Rangel, Não É Easy. E aí prestar uma homenagem que no próximo programa, na próxima quinta, vai ter um especial com algumas músicas de Junior Black, esse maravilhoso musicista que subiu essa semana há 46 anos. Mas hoje vamos ouvir dele e Juliano Holanda, Se Tu Pede Labitur Aetat. E depois tem história do Elliot brasileiro, cara. Se liga nessa história do Elliot Ness brasileiro, o que ele andou fazendo? Qualquer semelhança é mera coincidência. Muqueca.siri@gmail.com. Quiser mandar material. Receita culinária também de Muqueca de Siri, aceitamos. Lembrando que se não tiver dendê nem leite de coco, é cozido, não é muqueca. Vai lá, Muqueca da Meia-Noite, do disco Flertar é Humano. Eu vim pra Bahia, trocando escama. Brisa leve, esfria meu café. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy, não. Não é easy, não é easy, não é easy. Você está sintonizado na Rádio Campeche 98.3 ou pela internet radiocampeche.com.br. Temos também o nosso app. Viva Junior Black! Assim procede a vida, segue seu rumo na dispersão. Ela providencia a faixa esquerda e a contramão. É um show de volância, o destino é certo e ele chegará. Tudo se interconecta na avenida, o sangue derrama e ele dirá: viva papai, saco de dinheiro, viva mamãe, um banho de rosa. casais. Viva você que não me escutou e nem me amou. Viva papai, saco de dinheiro. Viva mamãe, um banho de rosas. Viva você que não me escutou e nem me avisou. A trilha é tão comprida, por isso é bom ter os pés no chão. É estrada só de ida e a lida ensina o sim e o não. É questão de semântica, o futuro é perto pra quem sempre andar. Tudo se reconecta, a arte e a vida, o sonho se espanta e ele virá. Viva mamãe, saco de dinheiro. Viva papai, um banho de rosas. Viva você que não me escutou e nem me amou. Viva mamãe, saco de dinheiro. Viva papai, um banho de rosas. Viva você que não me escutou e nem me avisou. Opa, pro meu neto Benjamin. Você conhece o nosso Elliot Ness e seus amigos intocáveis, aquele herói brasileiro. Famoso no mundo inteiro, ele chegou pra nos livrar do crime organizado que assola a nossa nação, sem provas, com convicção. Você conhece o nosso Elliot Ness e seus amigos intocáveis, um paladino em desatino, atrás de fama e poder. O que que aconteceu? Eu acho que você se perdeu. Chegou botando a boca no trombone, entrou de sócio do Capone. Thank you.

Agora com vocês, Banda de Pífanos, de Caruaru, Balão Azul. Ei, chamo que a Cadice. Segundo quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Mandimbo, Moqueca da Meia-Noite, Não É Easy, Marcelo Rangel, Se Tu Pede Labitur, Aetas, JR Black com Juliano Holanda, Elliot Brasileiro, Rockers Control, Machado Curumim e Mr. T-Bone. Bolsominions com Chico César, Roda Viva, Fernanda Porto, Loucura, Francisco Elombre, do disco Casa Francisco. Aliás, falando em loucura, 22 no Código Penal é demência senil. Não faça essa merda no domingo. Fechamos o segundo quartinho com Balão Azul, Banda de Pífanos, de Caruaru. No fundo estamos ouvindo Bossa Cuca Nova, meu brother querido Marcelinho da Lua, Roberto Menescal. Agora vem a sessão melodrama de hoje. Isabela Moraes, Arnaldo Antunes, PC Silva. Quando a saudade for te procurar. E depois uma música sobre alto prazer. Você vai lutar pra me esquecer, ou escrever só pra me provocar. Vai se vingar de mim com outro alguém, ou simplesmente vai sair pra um bar. Vai quebrar tudo até enlouquecer, vai tornar público e me detonar. Olha, eu já cansei desse seu jeito de me odiar, dizendo coisas que eu nunca falei, falando coisas pra eu te detestar. Guarde somente o que de bom deixei, e se no fundo não puder guardar, lembra das noites de amor que eu te dei, e que pra mais ninguém vou saber dar. Lembra da gente feliz, e quando alguém mesmo que achem absurdo a gente se separar, porque vale muito nessa vida sair de cabeça erguida de qualquer lugar. E eu só quero ver sua saída quando a saudade for te procurar. Achem absurdo a gente se separar, porque vale muito nessa vida sair de cabeça erguida de qualquer lugar. E eu só quero ver sua saída quando a saudade for te procurar. Muqueca de sirena, de sirena. De nós dois, e não vai acender a luz do quarto. Quando o sol se for, bem abraçada

Eu não sou de despedida e meu amorzinho foi embora com a tardezinha caída no alaranjado da hora. Uma tristeza me aperta que a cor do céu chega em carde. Minha saudade é da cor do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Tarde, do céu no final de tarde, do céu no final de tarde, do céu no final. Você está sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Campeche, múltiplas vozes, há 24 anos, 98.3 MHz. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, ao vivo e com o estúdio aberto, das 7 às 9 da noite. Céu no final de tarde. Bem isso, no finalzinho no da tarde. Céu no final de tarde. Reprisa no domingo, 11 da manhã até 1. Do céu no final de tarde. Datando, nesse próximo domingo, tem Muqueca ao vivo e tem a conexão com o periódico El Salto da Espanha na cobertura das eleições, segundo turno. Abre espaço na sala. Serenim, Alexandra Nicolás, depois Trio Virgulino e Dominguinhos. A sorte é cega. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, serenim, serenim. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo um bem pro outro, quem se ama é assim. Se tu quer namorar, namora. De nós dois na madrugada, serenim, serenim. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo um bem pro outro, quem se ama é assim. Foi, foi. Debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar, nós dois, pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do mundo rodopiar. Foi, foi. Debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar, nós dois, da ribanceira, foi a maior bagaceira do mundo rodopiar. Nós dois, pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do mundo rodopiar. Homem, tem gente vendo. Tem nada, menina, vem cá, vem, vem, vem. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com da lua prateada de nós dois na madrugada, serenim, serenim. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo um bem pro outro, quem se ama é assim. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, serenim, serenim. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo um bem pro outro, quem se ama é assim. Debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar, nós dois, pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do mundo rodopiar. Debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar, nós dois, pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do mundo rodopiar. Nós dois, pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do mundo rodopiar.

bater no coração. Quatro pancadas e depois um bis. Pode escrever, não falha não. É a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. Dá pra entender que esse baião de quatro tons tanto tentou que se tornou a tentação desse país de ser. Paletó de linho, o grande baile vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Dança foxtrot, também dança o bolé. Eu danço um chorinho pra começar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Vem agarradinho, gordinho, coladinho. O samba jazz vai encantar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá. Você dança o tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bamba, convidei pra dançar. Dança foxtrot, também dança o bolé. Rock and roll quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Sapato, bico fino, paletó de linho. O grande baile vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Dança foxtrot, também dança o bolé. Eu danço um chorinho pra começar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Bem agarradinho, gostinho, coladinho. O samba jazz vai encantar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá. Se você dança o tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bamba, convidei pra dançar. Dança o foxtrot, também dança o bolé. Rock and roll quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lá, lá, lá. Seis, sete, oito, nove, sininho, iaia. Thank you. terceiro quartinho do Muqueca de hoje, ouvimos Isabela Moraes, Quando a Saudade For Te Procurar, Arnaldo Antunes, Quarto de Dormir, versão ao vivo no estúdio, Meu Amorzinho, PC Silva, Serenim, Alexandra Nicolas, A Sorte é Cega, Gil Virgulino, um Dominguinhos, Zé Miguel Visnick, um Jussara Silveira, Baião de Quatro Toques, e fechamos com o Baile Betinha, Erasmo Vasconcelos, Pupilo Areia e Maestro Ademir Araújo. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, diretamente do B-Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz FM. Tem também o site, ou sítio, radiocampeche.com.br. Et Abemos App no Google Store, Rádio Campeche, procura lá. Também dá para ouvir pelos agregadores de rádio, tipo Radiosnet, radios.com.br, TuneIn, etc e tal. Muqueca de Siri nas redes sociais é arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e QU. A partir de amanhã, no sábado, tem o lançamento da campanha do Lab Sonoro, onde rolarão cursos, oficinas, vivências de produção de áudio em software livre, Linux, GNU Linux. Para quem não sabe o que isso significa, é sistema operacional e aplicativos para computador feitos com código aberto. Você pode saber como foi feito, como foi escrito, modificar para seu uso específico. E você pode compartilhar esse conhecimento, levar para frente através de licenças Creative Commons ou da rebelia do avesso do copyright, que é o copyleft. Então, quiser trocar uma figurinha sobre isso ou sobre rádio digital, estamos aí nas redes. E vem aí o Lab Sonoro, se liga, na Cova Funda. No fundo estamos ouvindo Verde, com Mike, M-A-I-C-H. Vamos fechar o programa de hoje com três músicas de uma galera que eu curto muito. Assim, primeiramente, Ultraman, toca junto com um pessoal aí, NJ, Negra Jack. Deve estar esquecendo alguém, mas enfim. O disco e a música chamam Ultra Cypher. Depois, querido amigo Joel Formigão, baixista do Planet Hemp, que vem com a participação do Black Alien, Gustavo de Nikite, ex-integrante do Black, que faz a participação nesse novo disco, O Ritmo e a Raiva. Vamos fechar prestando uma homenagem ao dia do Saci, Saci com Baiana System. Valeu, até a próxima, galera. Saudações rubro-negras, viva o Flamengo. Um, dois, três, boom, terceiro mundo ainda fiel, roubando fio de cobre de manhã. O frio machuca sua mão como cereal, e naquele saco ele não leva milho pan. E quando acharem petróleo no fundo do lago, eles virão e não é de catamarã. E o bucho dele com fome pergunta, guri, quantos Rafael Braga ainda cabe aqui? Mas a guerrilha abraça o povo, abraça, e que a arte faça a nossa paz brotar no sol. Sem corpos estatelados, apenas o dela dormindo de bunda pra cima lá no meu lençol. Santana, Leopoldina, Partenão e tal. As ruas viram letra e pulam do papel. Ultramanos Brasil, morrada uma mil, lançando molotovs que cruzam o céu. O mundo atacou, então essa é minha vez. Já não gostava, agora tenho nojo de vocês. Não falo só de quem controla nossa escassez, falo também de vocês que exalam estupidez. Governantes e governados morreram abraçados no mesmo instante, no volante desgovernado. Só pude lhe chamar o cinco até o Filisteu. Mas eles são tão lixo que conseguem ser pior que eu. Perde o teu amigo, mas não perde a piada. Perde o respeito, eu perco a tua amizade, então não perco nada. Conduta na calçada, parça, o mundo as graças, foda-se tua graça. Meus irmãos estão morrendo de graça, vida praça, louco. Guardei todas as merdas que cês falam pra depois poder jogar no ventilador. Eu tolerei exclusão na contramão do mundão. Podia até ter evitado a discussão, mas hoje não. Salve axé para todos os guerreiros, herança ancestral que nos fez tão verdadeiros. Na Porto Alegre e os seus generais, mostra que aqui tem gente sim que corre atrás. O papo é reto, é energia, sim. Força que acumulei, gerezo e curumins. Curiosidade com o olho aberto, força e poder que ultrapassa o certo. O som do coração que tá no beat, na rima pesada que tem minhas brasilites. Faz o convite pra quem quer chegar, então vem, mas o convite tem que respeitar. A mina preta aqui do RS mostra que o preto é rei, ele não faz teste. Força e luz é pra quem teve aqui. O mundo é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Vamos evoluir. A rota de colisão contra a prisão da mente. Colei, vim provar que nem sempre o fascismo vence. A cultura entende, experimente, pense, tente sempre. Lembre-se que tu já nasceu vencendo. Não bebe do veneno, tá na luta, nego. Amplifica porque tu é ponto pra nós. Pé, do teu radar eu sumo. Cadência, foco e prumo. E permaneço fora da tua palha de consumo. Verdade universal até o último segundo. O rap evolui, mais de sempre o mundo. Se é pra resgatar, irmão, não me iludo. E muito menos me anulo. E se aquecer os olhos do bagulho que é da gente, sem quebrar corrente. Somos um indivíduo com os irmãos existentes. A ideia é original, aqui é puro rap nacional. Uau! Estávamos todos a votos em lados opostos, compostos de vozes. Quanto vale o voto? Eu me recordo no contragosto do povo, a galope assumir o posto. Nesse modo que foi proposto, eu me transporto. Então pera lá, piloto, se a próxima parada é a direita, eu vou descer é na primeira esquerda. Se a roda é governamental, cê veio o lado cultural. Me atrevo nesse vendaval que a luta seja temporal. A fama gerada peleia, e meia travessia rotineira. Filho de faxineiro e segurança, aprendi a limpar minha alma e defender o que o peito clama. Sabe aquela dívida de uns anos atrás? Está bem vivo, eu vim cobrar, rapaz, yeah. Como ficar sem você? Como ficar? Como é bom estar? Como ficar sem você? Como ficar sem você? Enquanto com os